Meu pai, Oxalá, é rei, venha me valer. É o velho Ômulo, a Totobaluaê. É o velho Ômulo, a Totobaluaê. A Totobaluaê, a Totobabá. A Totobaluaê, a Totô é orixá. Ele mora muito longe, muito longe, numa casinha de palha. Ele chora mironga, ele chora mironga, ele chora mironga, ele chora mironga, no mironga. Ele chora mironga, ele chora mironga, no mironga. Meu pai Oxalá é rei, venha me valer. É o mestre Ômulo, Gatotobaruaê. É o mestre Ômulo, Atotobaruaê. Ele era, mas não era. Ele era Pintar Silva, mas não era. Ele mora na Pedra Furada, mas não era Pintar Silva. Quem encontrar um velhinho, peça benção. Deus me abençoe, Deus me abençoe, Baluaê. Deus me abençoe, Deus me abençoe, Baluaê. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 85 e 8 meses.